3666, o 1645. Polo 645, completa o final do procedimento da RNAV, chame Torre 1 no 83195. 295. Salvador, Torre, Gol, 1645. Aguardando a pistaria de voo na 64. Centro do CIF na 260, alterna 128 de Small 8. Voo 869, repito nível 340. Estamos no centro 260, alterna 288. Esse é o papai, informe que devido a aeronave que decolou da 1-0, performos exterior do 0-9 mais um tráfego para pouso 1-0, estimados 3 minutos para decolagem da 1-7. Reposte no final do procedimento aeronave. 3-7-2 é possível, 0-1, voa. Voo no 645, livre pouso, 0-0, 0-1-3-1. Para Salvador, boa tarde, Xenem 6201. Xenem 6201, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL, nível de voo 360. 360 via saída, pode voadeira da presente visual? 360 Lida, Xenem 6201. Manda Lida, 6201. Whisky Yankee Papa Controller. Serviço gerenciado 5,4 milhas sudoeste de Salvador e metros de milhas para Coral. Mantenha nível de voo 1-0, chame controle Ilhéus. Frequência 1-0, décima 1. Restrito a 5 mil pés até 1,5 milhas de Salvador ou contato com controle devido a tráfego à frente. O vento é 090 graus, 1-2-9. Temo a TR-72, cruzando o nível de voo 065 em ascensão. Sim, Tuxilé 6201. Como não são controle, provavelmente após o primeiro contato já vai ser liberado. Ali mantém, controle 8643, solicito o cancelamento do plano, prosseguir com base de volta da esquerda da pista 10, é possível? Aguarde coordenação 14, Chanel 143, mantenha para o serve por 366. Mantém 366 aguardando. Papá, reforço para ingresso. Lerner 143, plano de voo modificado Zona 946, mantenha-se em condições visuais, desça para altitude de tráfego, autorizado ingresso na onda final da pista 10, Xanair 6143. Obrigado, senhor. 198. 198, o Equest 3, papá, boa tarde. Patrulha Salvador, boa tarde, papá, meu Equest 3, papá, Daniel. Papá Romeu, Eco X-Ray, papá, super restrito até o nível de voo 070 via Seda Delta. Restrito 070, o Eco X-Ray, papá. Parada, papá, pronto, Romeu, no voo. Romeu, Romeu, voo autorizado em ingressão no 7, enquanto você vai saber se era ali, pronto? No voo. Controle 198. 198, boa tarde, Zupa 206. Ou 320. Nós mantendo 320, é, sei, papá. Controle, boa tarde, Zupa 206, subindo via Conde no Alfa. Azul 4206, contato radar, suba via Conde no Alfa, nível de voo 330. Sobe via Conde no Alfa 330, Zupa 206. Daniel 143, referências de visuais com solo? Firmo, visual. É de visual com campo, pista no zero? Totalmente. Feche, torre 118, decimal 95, Chanel 6143. Muito obrigado, sua coordenação, beleza. Zero 076, maintain heading Sierra Vitor 367, after flight Sierra Vitor 366, and clear down to 2,500 feet at weather station 1012. 0-0-2. 0-2, ele repousa na 10 do Chanel. 6-2-4-7-2. Esse é 376, Obrigado. Estou azul 2 com o avião. Prossiga. Você já coordena com a ponta de 17 de Deus e Porto Seguro? Vamos tirar uma torre de Porto Seguro. Guarda azul 5 no avião, não mantém ancoral. Vai controlar o guardão de Porto Seguro, azul 5 no avião. Chamei 6201, no chame sempre Recife, 1251 alterna, 123, decimal 8. 251, 1238, boa tarde, 6201. Oi. Passou isso para regresso a Salvador? Passou pronto, Romeu, meu bolso. Segundo meu pé, isso é posse, asa, visual com campo. Romeu, meu bolso. 300 graus, 1-2, não? Eu não posso trem, Romeu Golf, por gentileza, oceano 5576 e chama o controle 199, decimal 8, decolou 51. Palavra 51, controle 198, acionado 5576, grato, bom, até o retorno. Alô? Tarde de Papá Romeu Golf. Romeu Golf, sob o conforme autorizado, agora de contato radar. Eu gosto. Papa Romeu Golf, código transponder 5576. 5576, acionado. Romeu Golf, contato radar cruzando 4000 pés, sub, mantenha nível de voo 160, direto coral. 160, direto coral, facilidade 180. Romeu Golf, facilidade 180. Aguarde 180, Romeu Golf. Romeu Golf autorizado a nível de voo 180 como sinal. 180 como sinal, Romeu Golf, grato. 24206, chame sempre Recife 9685, alternativa 95, decimal 45. Recife 2685, negativo 2585, azul 4206, boa tarde. Conduzir 76, report start in Sierra Vitor 366. Palmeu Eco, X-Ray, Papá, chame sempre Recife, 125, 1, alterna, 1, 2, 3, décima 8. 1, 0076, complex final and contact tower frequency 118, that's 9952. Overhead 950, Condo 076, please, muito obrigado. Bom dia, Condo 076, step please 2500 feet above the ANAP approach 10. Controle de Salvador, November Oscar Whisky, prova rotatória, visual com campo. November Oscar Whisky, torre Salvador, frequência 1918, decimal 95. 6895, November Oscar Whisky. Meu November Oscar Whisky, continua a aproximação para 1-7, ingresso na final, informo o tráfego para pouso na 1-0, projeto com o número 2 para pouso em Salvador. Ciente, o November Oscar Whisky está visual com jato na final da 1-0. Salvador, boa tarde, Jan 3897, montando, almoçando, pronto para a decolagem. Jan 3897, boa tarde, após o Boeing da Converalim, mantém no zero. Após o Boeing na curta, está autorizado a minha mãe, mantém no zero, Jan 3897. Número Oscar Whisky, autorizado pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus, 8-9. Autorizado pouso na 1-7, November Oscar Whisky. Torre Salvador, azul 2712. Ponto de espera da 10, pronto. 2712, mantém com o ponto zero. Mantendo ponto zero. Ground 1-1-9. 1-1-9, thank you, obrigado. Ali mantém o 2712. Numeração isso, só 04, confirma, Pátio. Realizado o backtrack por numeração isso, que é o funcionário que tem livre. Segue a aeronave no taxi sobre a pista, se reporta no capitão no 7, alinhado, pronto. Ok, então aguardo a aeronave passar, após cruza a 1-7, e na Lima, chamo o solo em 1-2-1, décima nota para prosseguir até 1-0. Contato radar, subvia da El, nível de voo 320. Livre decolagem, 1-0 graus, 1-4-9. Livre decolagem, 1-2, 2-7-1-2. Romeu, Golf, 6 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Torre Salvador, azul 2712. Azul 2712, contato radar, suba e mantenha nível de voo 170. Após 2000 pés, por esquerda direto na Broad Coast. 170 em ascensão, após 2000, esquerda para onde conde, o 2710. 1-2. 19-8, triplo vivo, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, papapapa, triplo vivo, passando 1.200 aí. Tá, Vitor, contato radar na decolagem. Subir mantenha nível de voo 280 via saída da EL. 280 via saída da EL, triplo vivo. Tem condições de pular da EL, caso autorize, visão do setor. Após 2.000 pés autorizados, aí é o Vitor. 2.000 autorizados, aí é o Vitor. 966, senhor, identificação, autorizado via chegada a Mari, vê se mantenha 4 mil pés, altímetro 1012. Autorizado, senhor, Vitor 366, vê se mantenha 2500 pés, suporte na final do procedimento RNAVE, pista na 0, gol na 966. Salvador, Felipe Lovito. Siga. Alguma chance lá na flor de Ponte Vá? Aguarde. Convido. Eu sou o senhor Charlie, copiado o código transponder 0132. Mantenha sem condições de usar aqui um no meu país. Um no meu país, vou ir para o Ceasa, o hotel Serra Charlie. Mas o hotel Serra Charlie prossegue para Salvador, ou vem Salvador? Você tem conhecimento da posição Ceasa? Papapá, Vitor, chame centro Recife, 1251, na alterna, 123, última 8. 251, 238, última 8. Boa tarde, meu nome é Márcio Senhor, Ponte Espera 1 na 0, pronto. Bom, no 645, boa tarde, a linha decola 10, vento 100 graus, 129. A linha decola 10, boa no 645. Decolando 23, consórcio 198. 19, pois. Voador Lua 645. Voador 645, contato radar, chuva via da El, nível de voo 360. Via da El 360, quando possível, para onde, Lenda? Autorizada após 2 no país. Após 2 mil, Lenda. Controle 2792 na escuta. 2792 serviço radar enterrado 7 milhas para o fixo Conde e 62 milhas no nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 170 e chame controle Aracaju, frequência 120 do Small 3. 1203, grátis, Charlie, qual a altitude que está mantendo? O Charlie está mantendo 1.700 ali, já pronto, contar. Gente, está visual com o campo? Positivo, está visual. R1, 18, decimal, 95, até a Serra Charlie. 18, 95, carro, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Torre Salvador, boa tarde, Papa Papa, Hotel Serra Charlie. Papapapa, Hotel Serra Charlie, boa tarde, continua a aproximação, reporta no final da 17, ajuste no altímetro 1012. 1012, reportará a final 17. Bola 966, chame o Torre 1, número 8, 1895. 1895, gol. Torre Salvador, esse é o gol 966, estabilizado, final RNAV, pista 10. Gol 966, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continuou, a aproximação aguarda autorização de pouso, gol 966. Hotel Serra Charlie, final 97. Hotel Serra Charlie, avistado, livre voo 17, o vento 1,00 graus, com 1,02. Acessando a parte 4, frequência livre, hotel Sierra Charlie, considere o solo 32. Bom, 1966, ele se pousa na pista 10, vento 100 graus, 109. Pouso autorizado na pista 10 para o gol 1966. Salvador, muito boa tarde, estou 3283, aproximando o ponto espera, pronto. Então, 3283, boa tarde, autorizado a minha área, pelo lado 10, vento 090 graus, 109. Charlie, decola no 0, 3283. 383, Salvador 37, controle 198. 198, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, estou 3223, decolado. Senhora 3223, boa tarde, contato radar em decolagem. Sub, mantenha nível de voo 360 após 2000, voo na 3 Alefa. 360 após 2000, Alefa, até 3283. Senhora 3283, suba Recife, nível de voo 320, solicitação do centro Recife. 320 até 3283.